Salvador, o azul 4065, autorização Campinas, 340, informação aérea. O azul 4065, aguarde um minutinho a cópia, a saída é da El Motiva. Da El Motiva, obrigado. Salve Salvador, 4065 para o táxi, com ONU 66 a bordo, 4 horas 48 minutos, alternativa Galeão. Ok, 6315, Léo Xaner, tá livre o táxi à direita, ponto, espera da 10, Xanga Torre, 1895, boa viagem. Táxi, ponto, espera, 10, chamando Torre, 1895, boa viagem, 35, agradeço, boa tarde. Poxa. Pelo Delta, boa tarde, aguarde cópia, a segunda. 3-2-6, mantendo a sua gilete. Ok, o Oceano 6326, mantém a posição, o gate está ocupado pelo um Airbus da companhia. Aguarde a instalar o... informar um novo portão para o seu parquear. Ok, está aguardando o 6326. O Azul 4065, cópia? Ok, está autorizado, Campinas, nível... 340, via Pesulu 10 até Fubave, Pesulu no 6, Bravo até o Zulu, e após conforme o plano de voo apresentado. Decolagem da 10, curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 1208, transponde 5126. Azul 4065, autorizado a 340 para Campinas, pela Trisulu 10, Cubag, Trisulu 6, CHZ, após com a rota do plano. Trisulu 10, curva direita, da El Motiva, 1208, confirme 5126. É, 5126, transponder. 5126, transponder. O Azul 4065 está correto, chama para o push acionamento. Quilo Delta, cópia? Ok, está autorizado Salvador, Serra November Golf Tango, inicialmente uma centena, seguindo pela radial 312 até a 200ª milha de Salvador. Pode modifica, desce ao 085 sob regras de voo visual. Decola 17. A primeira curva é à esquerda, saída Momo, transição após Momo, Cogbu, Cogbu direto para radial 312. O controle 120.8, torre 1895. Aguarde código transponder, o Vitor Kilo Delta. Estará no final da. Virando para o 17, o seu Zulete. Sim. Vitor Kilo Delta, correto cotejamento, mantenha a minha escuta, aguardando o código transponder. Para pushback, está na minha escuta, né? É em 241, está no voo número 1. O Ocean é 61 no 42, está autorizado, Xantax. Parei. Papa Romeo Hotel Juliette Serra, já livrou o eixo da 10. Serra Ciente, pouso pairado no 7, autorizado. Pairado na cabeceira, 140 graus, 089, Hotel Juliette Serra. Pouso autorizado na cabeceira, 107. Cruzará controlado. Cabeceira, 107. Chanel 63 no 5, decolos 47, 208, bom voo. 208, bom, Chanel 63 no 5. Oi, Salvador, uma boa tarde, é o voo 966, esse está 4 milhas na cabeceira. Luno 966, tráfego avistado, informo tráfego de helicóptero para pouso pairado na cabeceira auxiliar, à sua esquerda, sem interferência no seu pouso, livre pouso na 0, vento 140 graus, 089, ou voo 1966. Livre pouso, voo 966. Quebec Serra, o controle 120.8, o cotejamento está correto, no pátio 5, chame a torre para acionar e decolar. Boa viagem. Quevita Kilo Delta, negativo, ainda estamos em contato com o centro Recife, o código transponder, ainda não dispomos da autorização, aguarde um momento. Hotel Juliette Serra, no solo controlado, cabeceira 17. Aos 4, libera na Oscar, frequência livre estacionada, bate 4, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Opa, costa 6142, contato com 1251, autonomia 3 horas e 20, interna na pauta. Na 6142, táxi à direita, ponto de espera da 1018952. 1289, táxi, costa 62, está pronto. 966, solo 50, direita. A Fox 2-1, décima 1, boa tarde. Direita, Fox 3, 2-1, 1, 9-6, boa. Paulo, Chanel 6326. Chanel 6326, portão 01, está autorizado o ingresso. Ok, está autorizado o ingresso 6326. Salvador, uma boa tarde, é o 966, ligando para o trote. Tô no 966, táxi Alfa Juliette, portão 11, 1-1. Alfa Juliette, para 1-1, 966. Quilo Delta, solo. E a sua situação já foi passada para o centro Recife, eles estão procurando lá o seu plano para ver o que foi que aconteceu, o motivo de não gerar um transponder. Ah, estamos aguardando o contato deles, ok? Estão no 0, vento 150 graus 079. A linha decola da 10, 161, 400. aquilo Delta? Sobe. Seu transponder, seu transponder é o 5160, Vitor Kilo Delta. Chame a torre agora para acionamento, boa viagem. Ocean 6142, Apollo 5519, corrijo, controle em 208, bom voo. 08, mato bem. O NM321 está autorizado, Brasília, o nível 360, via Alfa Zulu 17 até a Pina, após a chegada em Brasília, decola da 10, curva à direita, saída árbol, elefa, controle 1208, transponder 5151. 3 Brasília, 360, Vieta Zulu 17, apino e após a chegada. Decola da 10, primeira curva direita, sai na Árvore Elefa, controle 208, transponde 151, Oxanã 6321. Correto, Oxanã 6321, chama, puxa acionamento. Chama na 6321. Terra Golf Fiosca, boa tarde. Qual é a intenção de voo, Salvador? Ok, então está autorizado o voo local, Terra Golf Fiosca. Salvador, Salvador, no corredor forte, mil pés, Terra 20ª milha, após regresso a via Interlagos. O controle 1208, torre 1895. O transponder, acione o 0151, o Sierra Golf Oscar. Sua decolagem é da 17. Serra Golf Oscar, correto cotejamento, confirme o pátio. Serra Golf Oscar, chame a torre, tá, o acionamento e táxi, bom voo. Para o 0884, está autorizado. Aracaju, nível 230. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, rapaz direto Aracaju. Controle 19, o controle é 1208 e o transponder 5152. Correto, gol no 884. Puxa acionamento. Paulo Salvador, muito boa tarde. Gol 20 no 7, 5 da novembro, na autorização de Elcio. Gol 20 no 7, está autorizado de Elcio, nível 240. Via Golf 677. Decola da 10, saída da El Coral. Controle 1208, transporte 5143. Sabe, Elcio, 940, Baldadete, Cida da El, Coral, Golf 677. 5143 no transporte, 4320, de Mauante. Agora o gol 207, está no portão 9. Que o gol 207, correto, champuxa acionamento. Camará, condução, 207. Salvador, gol 9659. No 659, prossiga. Autorização Galeão 360. Autorizado Galeão 360 nível. P novembro 857 até Moço. Decola da 10. A saída da El, Leda, após direto Lume. Controle 1208, transporte 5146. Mativo, autorizado Galeão nível 360, Irume, AP novembro 857, depois Moço. Decolada 10, saída da Euleta, depois Irume. O transponder 5146, controle de saída 120, decimal 8. Correto, chama puxa acionamento, gol no 659. Camarada, puxa acionamento no 659. Aeronave? Acionamento, confirme. Show, tinha turno 012, libertar, chama para ingresso. Na primeira aeronave que modulou o solo. Linha decimal 8. Autorizado, puxa acionamento. Chantax, gol no 884. Portão 2. Salvador. Boa tarde, Azul 4462, final estabilizado. Boa tarde, Azul 4462, é parte externa. Sim, 4462. Autorizado, Golo 659, Chantax, chamada para trás, ele pouso não no zero, ventou no 50 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, ele pouso, pista no 0, azul 4462. Gol, Golo 884, com 107 a bordo, autonomia de 202, alterna Salvador, pronto para o ataque. 1884, livre taxi direita, ponto espera da 10, 1895 a torre. Só confirme o POB. POB 107. Livre taxi da direita, boa viagem, ponto espera 1895 a torre. 1884. Azul 4065 na posição 3. Autorizado, 4065, Chantax. Autorizado, chama na parte, Azul 4065. Marca livre ingresso lá no 7, a parte web, pronto. Salvador, voo no 884, com fim visual, contraste na curta final, pode esperar pronto, né, palestra? Voo no 884, após o azul na curta final, ele mantém voo no 0. Gente, após a passagem, ele mantém voo no 0, voo no 884. POB 107 a bordo, altímetro no 0 no 2, livre táxi, chama para o ingresso. Papo 462, solo 1 no 0, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, livrou na direita, 4462. Salve, salve. Azul 4462, Alfa. Azul 4462, táxi autorizado via Alfa. Mantém antes da Juliette, táxi lento. Posição é 3, tem a companhia liberando agora o seu portão. Então táxi lento para não ficar parado ali. Gente, retorno táxi lento via Alfa, guarda na Juliette. Para todos são 3, 4462. O gol 1659, 182 POB, 4 horas e 2, alterna Floripa, pronto para o ataque. Salvador, boa tarde, 1097. 1097, boa tarde, livre pouso na 10, ventou no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2. Autorizado pouso 10, 1012, gol 1097. Gol 1884, decolado aos 11, controle 120, decimal 8, bom voo. Muito obrigado, 08. guarde, vamos coordenar com o APP, o Vitor Piloto da Alta Guarde. Táxi via autorizado do cruzamento, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, Sol 121, décima 1. Azul 4065, táxi autorizado à direita via Índia no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 012, bom voo. Voo 9659, agora autorizado, segue o táxi, retaguarda do Embraer Azul, 1895 a torre, ajuste no 012, bom voo. Seguindo o táxi aqui, seguindo o Embraer Azul, lá no ponto de espera, 11895 com 1012, 1659 da Gol. Azul 4462, após o Boeing da Gol à sua esquerda, Juliette, portão 3. Você faz o Boeing da Gol à esquerda, Juliette, portão 3, 4462. Externo. Passará externo. Vitor Kilo Delta, táxi autorizado até através do meia dúzia. Paulo Salvador, Bono 097, livrou na escuta. Bono 097, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporta Bono 097. Paulo Bono 097, no ponto 9, com estacionamento. 0.5. Suca 065, mantém o ponto de espera. Mantém. Zero. Autorizado, puxa o nome, chama o táxi. Autorizado, puxa o nome, chama o táxi. 2-0 no 6 da Gol. Vitor Kilo Delta, prossegue o táxi via Índia, número 3, retaguarda do Boeing da Gol, torre 1895, ajustado 1-0-2, bom voo. Ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, azul 4065. Tiago, faça calibre decolar da 17, vento 170 graus com 7 nós. Salvador, o Gol 2097 está pronto para o táxi, PAB de 138, 250, Aracaju. Bono 33, Bono 54. 138. Gente, do Gol 2097, táxi autorizado até outra vez 612, quando lá, mantém a posição, aguarde instruções. É outra vez do 612 lá, aguardo no 2097. Autorizado, reparte livrando, Serra Golfáscara, autorizado o cruzamento. Reportar livrando, Serra Golfáscara. Ponte espera pronto, Gol 1659. A gente mantém o ponte espera. Mantém. Vou falar os cartões de buraquinho, mantendo a nossa escuta, aguarde transferência. Buraquinho aguardando transferência do escuta, até aguardado. Queria comprovar a frequência do solo, tá? 3154. 21 decima 1. 19. Lucas 065, informa a aeronave que cruzou o aeródromo, segue para o litoral norte, sem interferir, livre decolagem do 1-0, vento 1-70 graus com 8 nós. Livre decolagem 1-0, azul 4-0-6. 5-4, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, para 9, tá 3154, obrigado. Correção, tá 3154, táxi via Alfa. E reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, da 3154. Bufoca, chame controle 120 decima 8, bom gol. 2208, é a bufoca, obrigado. Diretor Kilo Delta, mantém o ponto de espera. Primeira 5, decolada 119, controle 120 decima 8, bom voo. Chamará 1208, obrigado, 4065. Gente, tá 3154, mantém a posição. O portão previsto é o portão 9. Essa passagem está ouvindo destruída pela Airbus da Avianca. Já terminando o pushback, após o mesmo será autorizado. Tá, gente, tá 3154. 5-9, informa a aeronave cruzou o aeródromo, está agora 2 milhas no setor norte, seguindo pelo litoral norte sem interferir. Livre decolar da 1-0, vento 1-5-0 graus com 9 nós. Iniciando o Gol no 659. Pessoas a bordo. 29 a bordo, altímetro 1012, livre taxa, chama para o ingresso. Alfa, Salvador, boa tarde, acionário 6314, final pista 90. Boa tarde, Oceania 6314, vento 140 graus com 99, altímetro no 0 no 2, livre pouso na 1 no 0. Livre pouso no 0, Oceania 6314. O Quebec Serra, tem o ponto de espera. Bono 659, decolado aos 22, controle 120 decimal 8, com voo. 1208 agora, obrigado, boa tarde. Do Xanem 6327 agora. Para o táxi do Xanem 6321, somos 1, 2, 7 a bordo, 3 horas de autonomia, Alterna Goiânia. 3 de autonomia? Afirmo. Táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, Torres 895, ajuste no 0 no 2. Táxi via Índia, ponto de espera no 0. Zuno 54 após a Avianca, autorizado até o portão 9 via Juliette e Pationi. Juliette e Pationi após a Avianca, portão 9, tá? 3154. O Delta Lima, tem 1 no 0. No 4, solo 23, leva direita, solo 121 no decimal 1. Direita, 121, 63 no 4. Como é que você acha de decolar da 1-7, vento 150 graus com 8 nós. 6314, táxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 6312. Xanay 6327, solo voltando pronto, copy. Confirme por gentileza o nível inicial solicitado. Não copiei, 180? Não tenho, pode esperar. Não terá, 207. Bells, nível 180, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva direita, subida Coral, transponder 0264, controle em 1208. Rede. Me transponder copiado. Correto, portão 01, chame para push 6327. O Delta, decolado 225, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 128, obrigado, boa tarde, Vitor Soldano. Torre Salvador é o Papa Tango do Papa Whisky. Papatango, Zulu Papa Whisky. Zulu Papa Whisky, informa a intenção, segue para 1-7. Afirmativo já visual, numa longa final, o Zulu Papa Whisky. Tente, prossiga na final, prepare para a espera na vertical da RMA, Zulu Papa Whisky. Espera na vertical da RMA, o Papa Whisky. Oi, Salvador, boa tarde, voo 9731. Obrigado. 9031 passando externo, estabilizado, LF. Bom, 9031, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 1-2. Livre pouso, missão 1-0, 1-2, voo 9031. Salvador, boa tarde, voo 966, tente da novembro, autorização Campina Grande. As imediações da RMA. 3 minutos. Gente, o Zulu Papa Whisky vai iniciar uma curva esquerda. Aguardar os 3 minutos, tá no aguardo, já na longa final do 1-7. Gente, então espera com 3-0 pela esquerda na presente posição, Zulu Papa Whisky, aguarde liberação para seguir na final 1-7. Aguardo, Papa Whisky. Devido ao frequência, estimamos mais 2 minutos e meio. Ah, sim, está nesse poder, 0-7. Torres, Salvador, 3172, estabilizado, LS, 1-0, baixado, travado. 3172, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando, está livre. 966, pronto, corta. Pronto, corta, como não, beleza. Na grande nível 370 autorizado, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à esquerda, pouca transição Zipar, transponder 5413, controle 1208. 0 até Campina, decola da 1-0, curva à esquerda, pouca Zipar, 5413, 1208, turno 9 além. Confirmando destino, Serra Bravo, Kilo Golf, Campina Grande. Terra Bravo, Kilo Golf. Correto, chame pronto, portão 11, gol 9966. Amarelo. Pra direita, solo 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, decima 1, não, gol 9031, livre a gente, 9031, parte lento, via alfa, aguarde recolocação, o portão indicado aqui é o 11, está ocupado por uma companhia que acabou de copiar. Sim. Ingresso na final 1-7, aguardando autorização para pouso. Vai ingressar na a longa final, o Zulu Papa Whisky, aguarda autorização. Por isso que, se possível, agilize. Vai agilizar o Papa Whisky. 7, ali mantendo 0. Ali mantendo no 0, 2-0 no 7. O Zulu Papa Whisky já na conta final da 1-7 com o prefixo. Zulu Papa Whisky, livre pouso na 1-7, vento 1-5, 0 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 2. Papa Whisky. 3-1-7-2, solas 3-3, livre à direita, solo 1-2-1, decima 1. 2-1, obrigado. Falta 3-1-7-2, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, aguardando ingresso pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, aguardando ingresso para pátio 1. 2-0-7, linha decola da 1-0, vento 1-6-0 graus com 8 nós. Autorizado, decolagem da 1-0, igual 2-0-7. Bom, nós já teremos 031, portão 2, via Juliette. Via Juliette, 2. Boa tarde, Stan 3207, passando o Stan. Stan 3217, aguarde pista livre. Guarda. Zulu Papa Whisky, solo 34, igual ao pátio. Zulu Papa Whisky, vai fazer o PC. Gente, livre táxi, pátio 5, Zulu Papa Whisky. 3217, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 2. Autorizado, pouso no 0, tá 3217 com 12. O 2-0-7, decolado aos 35, controle 1-2-0, decima 8, com gol. 208, boa tarde, 2-0-7. Pronto. Gente, após a passagem na curta final, ali mantenha no zero. Na curta, ali mantenha no zero, minhas vidas. Solo 7, solo 37, livre à direita, solo 121, décima 1. Livre à direita, chama 21, 1, 3, 2, 1, 7. Salvador, boa tarde, tá 3217, livrando posto, ótimo. Dois, vamos, Negativo, decolar da 1-0, vento 1-60 graus com 7 nós. Dificuldade de 1-0, menos 3 e 2. 1-4 por um Fokker da Avianca que ainda não solicitou pushback. 7-7-5 de Alfa, tá 3-2-9. Decolar 238, controle 120 decimal 8, bom voo. 308 graus, boa tarde, 321. Portão 11, autorizado. Gol 9-66, chama o táxi. Táxi, Gol 9-66. Portão 9? Afirmo, portão 9. Autorizado, Guarulhos, nível 320, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Mótima, transponder 5404, controle 120, decimal 8. Autorizado, 320, rota do plano, decolada 1-0, curva à direita, da El, Leda, Mótima, 5404, 1-208, da 3-1-5. Pronto, puxa estacionamento 3-1-5-5. Parada 3-1-5. Bravo Oscar, formação Oscar, confirme parte de pista que decola.